Estamos chegando agora com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios. Muito obrigado pela sua audiência, parceria e especialmente a preferência pelo Pretinho Básico, pois sabemos que nesse horário o rádio apresenta boas opções, boas alternativas ao Pretinho Básico, mas o Pretinho Básico acaba abocanhando a maior fatia da audiência disponível no rádio neste horário. É demais! Chegamos com Coca-Cola, torcer e a maior felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, Cajezinho! Boa tarde, salve a sexta-feira! Que beleza! E aí, Potter? Estamos aí, gente, boa tarde! Muito bom, Maurício Amaral! Feliz da vida de estar rodeado de colegas como os que eu tenho. Que é... Ai. Não tá muito bem. Quer dizer isso, meu? Tá bem, então. Marcos Pianjas. Feliz de ter o Maurício como um grande amigo meu. Coisa boa, cara. Que sensacional o clima do Pretinho nesta tarde de sexta-feira. Fala aí, Duda Garbi. E aí, meu? Beleza, brother? O Duda Garbi traz pra gente o Geiso, traz o Paulinho Brito. E aí, perfeito! Traz o Paulinho Santana. Ô, Grêmio. Isso mesmo. E tu o Geiso... Tu leste a minha coluna que eu... De hoje? Não, quarta-feira. Não, de hoje também fala do na Grêmio. Na qual eu gostaria de não ser eu... Ali. Para poder ser... Meu amigo. Teu admirador e teu Deus fã e tudo mais. É demais. Que fase, hein, Santaninha? Que eu fase. Eu sou um gênio. Muito, muito, muito gênio. Somos todos teus fãs. E a estrela móvel do Pretinho Básico da sexta-feira, 1 da tarde, é a moça do Patrola do Rio Grande do Sul. Tá na sua TV todo sábado, 11h15 da manhã, em HD. Tudo tri, tudo lindo. Vamos nós aqui, meu nome é Alexandre Fetter. Vamos com o Pretinho até as 2 da tarde na Atlântida, sexta-feira, 14 de outubro de 2011. Hoje é dia da pecuária. E hoje também é véspera do dia em que adiantamos nosso relógio em 1 hora. É amanhã. Amanhã é horário de verão. Amanhã. Quer saber o que é horário de verão? Não é horário de primavera. Se começa. Cala agora. A boca, gente. É, gente, não começa, gente. Mas quanto é a economia? Economia de 0,5%. Mas não, não é pela 100 milhões. Que se faz, 100 milhões. Pô, mas é uma baita economia. Já é uma grana. Uma baita economia. É. Baita economia. É melhor, né? E melhora a vida, né? Melhora a vida das pessoas, melhora o ânimo, o astral das pessoas, cara. Então por que que não faz economia o ano inteiro? Porque daí de manhã cedo é muito escuro. Vai amanhecer às 8 da manhã. Entendeu? As pessoas acordam muito cedo e ainda é muito de noite. Hoje, por exemplo, eu acordei 20 para 6 da manhã e já era dia, quase. Já era dia. O sol já tinha levantado. Cara, tem que ver em Recife, cara. Recife, 4:30 da manhã é dia já. Tá amanhecendo. 5 da tarde está anoitecendo, mas as pessoas, por causa disso, já acordam mais cedo, já vão fazer uma caminhada. Esportezinho na beira da 9 praia. 9 da manhã é meio-dia já, né? É, outra vida. Toma café da manhã, já no clima da tarde. Quando eu morei em Vancouver, lá no Canadá... Não, tu nunca morou em Vancouver, cara. Tu passou 1 mês e 12 dias em Vancouver, cara. Quando eu tava escrevendo na Playboy, o Potter morava em Vancouver. Eu morei em Vancouver, lá anoitecia 10:30 da noite. Acho demais. É muito em cima, né? Eu escrevia na Playboy, na época aí, e também amanhecia. Escreveu um artigo pra Playboy, cara. Eu escrevi direto. Lá no Sport TV o pessoal comenta, que tem muito cara lá na Tem mais dia de alguma coisa aí, não? Dia de alguma coisa, não. É só da pecuária. Hoje é véspera do dia dos professores, né? Verdade. Pobre professor. Beijo pra minha mãe, que é professora, aposentada, a tua também. Quase todos nós aqui, do Maurício também. A minha mãe deu aula de professora, assim, pra deficientes mentais. Enquanto tu crescer? Não. Antes de eu nascer. Legal. Pessoas portadoras de necessidades especiais. Isso. Né? Classe especial chama. Isso. Classe especial, ela deu aula. Classe especial. Que legal. Foi bem legal. Muito bom. EPTC demite a gente que teria mandado torpedo para estudante. Após blitz de trânsito. Não ouviu as cantadinhas do jeito. A decisão do afastamento do agente aconteceu nesta manhã. De acordo com a diretoria da EPTC, a atitude do agente foi incompatível com os procedimentos exigidos e adotados diariamente na fiscalização do trânsito. A opinião feminina, Rodaica. Um nossa, azulzinho a menos nas ruas. Né? Não, mas antes da opinião feminina, acho que é importante a gente saber se está comprovado que foi mesmo este azulzinho que mandou. Acho que sim, assim, é assim. É isso? Mandou embora. É, a sindicância interna, né? Embora, né? Rodaica, se tu fosse solteira e tivesse um azulzinho gato, vestido com uma farda gostosa, apertada no corpo, e dissesse pra ti multas. Documentos, carteira de motorista e o teu MSN... O que tu faria? Vou botar essa cantada aqui pra anotar pra depois. Boa, anota. Anota que aí. É boa. E aí, não Roda? Faço ideia do que, sei lá. Ah, cara, é bom, a gente já falou sobre isso. É que eu acho que isso aí tem várias profissões, né? Vocês não assediam as colegas aqui, vice-versa. Não importa se o cara é azulzinho, eu acho, né? É que são coisas isso. Diferentes. Sim, nós assediamos as colegas, mas a questão da EPTC é que o cara tá com uma farda oficial, entendeu? Essa, ele não pode. Nós não usamos farda, entendeu? Mas tem hierarquia. Tu, por exemplo, pode usar da tua hierarquia. Eu, pra chegar numa estagiária. Se eu tiver com a camisa da Atlântida... Tu tá representando a rádio. O cachê já ficou com alguma estagiária. Mas não é oficial. Pode apedrejar que não é oficial. A EPTC e a Brigada Militar e a Polícia Civil e a SAMU, esses órgãos não podem assediar. O grande erro é o que o cara usufruiu de informações, né? Internas, sigilosas. Pra dar isso pra uma mulher, né? Foi o erro. Uma família de Joinville encontrou um filhote de rato dentro de uma embalagem de salgadinhos. Mas tá agora. Putz, exatamente, velho. Um menino de 5 anos havia acabado de abrir o pacote do mix de salgadinhos de montão, que é o nome, da Elma Chips. Exatamente. Quando o irmão mais velho sentiu o mau cheiro e desconfiou que o produto estivesse estragado. Que nojo. A PepsiCo do Brasil, fabricante da Elma Chips, negou que o rato encontrado seja resultado de contaminação durante a fabricação e armazenamento do produto. É a promoção, um mouse de graça. Mouse de graça. Não, já você que compra um cozido, pacotinho sortido, né? Também tem ratitos ali dentro. Ratitos, né? Ratitos. Agora tem o combo, né? Compra o todinho, ganha um baconzinho. E o cheiro já tem um cheiro ruim, né? O cheiro agora, já tem um cheiro de churrasco. É lamentável, é um misto. Né? É que foi pros trend topics do Twitter, baconzitos. Mas não, o baconzito se refere a esse caso aí, mas é o mix. É o mix. É lamentável. Que é o que sobrou, né, cara? É o que sobrou lá, que enfiam num saco e vende pras crianças. Cara, e a mesma empresa, ou essa empresa se descuidou completamente na vida deles, ou alguém tá causando mal pra essa empresa. Aí é um problema que é... É uma má são fase, produtos... vamos dizer que é uma má fase. Vai passar. São produtos destinados a crianças. Tem um órgão que tem que cuidar de alguma coisa, de produtos pra crianças. Tá veiculando aqui na Atlântida um comercial, não só na Atlântida, já ouvi em outras emissoras e também na TV, um comercial da PepsiCo dizendo que a Vigilância Sanitária já fez toda a inspeção necessária e já liberou os demais lotes do todinho pra comercialização, sem problema algum. Tem nova música. Compre o seu todinho, aquele que faz limpinho seu deitinho. Seu deitinho fica limpinho. Oh yeah! A afinação do Almir lembra a afinação do Maurício, cara. Eu e o Almir, a gente tá reescrevendo o ritmo do mundo. Mas o Maurício tem a afinação. Exatamente, o mundo que tá errado. E o nosso querido SCQC Rafinha Bastos colocou no seu Twitter hoje que a vida dele tá bem ruim, mas podia ser pior. Ele podia ter nascido um todinho. Ele só se ajuda. Ele só melhora. Né, cara? Venda de carros importados dispara antes da alta do IPI. Houve aumento de 10,5% em setembro na comparação com agosto. A alta foi motivada por uma corrida dos consumidores às concessionárias para comprarem os veículos importados antes do repasse de preços por conta do aumento do imposto sobre produtos industrializados em 30 pontos percentuais. Não entendi. Ou seja, 30%. Ou muito seja, tu compra um carro essa semana, daqui a um mês vai aumentar aí o IPI para importadoras, 30%, vende o carro daqui a um mês, tu ganha 20%, 30%. Olha, baita dica, hein? Baita investimento, por isso que tem essa corrida. Vocês acham que as pessoas querem comprar para elas? Não, elas querem comprar para vender dinheiro, tá certo? Daqui a um mês. O aumento do IPI que acertou em cheio os importados está em vigor desde o dia 16 de setembro. Os próximos 15 meses deverão ser difíceis para as importadoras. Eu, se sou importadora, eu tiro tudo daqui. Vou-me embora do Brasil. Mas tem muita gente pra te vender aqui, cara. Mas se vai embora... Mas com esse preço, quase, cara, tem que aproveitar esse momento agora. Mas o momento é agora, e ano que vem, como é que vai ser? Pô, depois, o ano que vem, tu. Tem uma dessas empresas chinesas que vai abrir. Vai abrir. Mudar na Argentina, a importadora ali, olha pro Brasil e diz: não, tem. Eu vou investir nesse país, entendeu? Vou importar, vou vender lá uns carros lá, vou gerar emprego. Gerar emprego. Só vendendo imposto, meus carros lá, vou pagar os impostos. Aí vem o governo e diz: não, agora o imposto é maior. No meio do caminho, não. Não pode. Muito estranho. Pra proteger quem já tava aqui, né? Exatamente. É pra proteger quem vende carro pelado a 30 mil reais. Exatamente. Obrigado, gente. A 40 mil reais. Crítica. Tu, Maurício. Mas é, né? Chuva deixa o sul do Brasil e final de semana terá friozinho com temperatura que pode chegar a 6 graus. Nossa. Adoro um friozinho. A chuva vai embora, vem o frio. É assim que é, a gente tá acostumado. Pancadas de chuva fracas e isoladas ainda podem ocorrer até domingo, mas ficam cada vez mais restritas. Até terça-feira da semana que vem, a temperatura vai continuar caindo. Maravilhosa, eu gosto desse friozinho. Vou horário pra Bento. De verão, horário de verão. É um invernico de outubro. Eu e Maurício vamos pra Bento. É boa serra lá, né? Tomar um vinhozinho. Grupo que se declara anticapitalista tenta incendiar a agência bancária em Porto Alegre. Mensagens com críticas aos projetos sobre a Copa do Mundo foram deixadas na agência do Banco Santander, na Avenida Oswaldo Aranha. Os caras tacaram fogo, meu. Tacaram fogo. Tinha que chamar os bombeiros. É verdade. Ah, colocaram fogo lá. Falar nisso, vocês viram a imagem da câmera da rua parada do Rio de Janeiro, da explosão? Sim. Cara, o que é aquilo? Aconteceu, né? Uma explosão numa lancheria ontem à noite, ontem à tarde, tá, né? Não, de manhã. De manhã. A gente deu toque no pijama show aqui, quer dizer, foi de manhã cedo. Foi bem cedinho, era uma lancheria que não tinha autorização pra ter um bujão de gás, né? E teve gente que teve, morreram 3 pessoas, né? E um corpo foi encontrado a 70 metros da explosão. Meu Deus. Cara, mas a imagem é inacreditável, cara. No botijão, hein? Um botijão. Não, na verdade eram 3. 3. Eram três explodiram? 3 explodiram. Foi um atrás do outro. Nossa, que horror. Mas tinha uma coisa interessante que eu vi ontem no Jornal Nacional sobre esse assunto. O cara tinha um alvará provisório para funcionar o bar. Esse alvará provisório, ele todo ano era renovado já há 3 anos. Bah. A última renovação foi em abril. Aí provisório não tinha nada, e né? E no alvará embaixo, ele tinha algumas restrições. E nenhuma delas dizia de respeito ao gás. Ele falava assim que ele não podia usar calçada, que ele não podia usar um determinado tipo de mesa ali na refeição, coisas específicas do atendimento e nada sobre gás. Então o cara, dono do bar, ele tá apresentando isso como prova do tipo, ó, se era proibido não me disseram nada, não tá escrito aqui no papel. Essa lancheira é uma baita falha, né? Essa lancheira é triboa em sanduíche de presunto, né? Mais 10, pode crer. 1:15 da tarde, vamos dar uma girada aí, ver os destaques do mundo, que é o Marcelo. Veados! Quem, Marcelo? Veados! Onde, Marcelo? Invadiram uma loja nos Estados Unidos e foram flagrados por câmera de segurança. Qual loja? Victoria's Secret? Não havia clientes na Abercrombie. Não havia clientes dentro da loja na hora do incidente e o viadinho saltou sobre o balcão e derrubou o computador. Nossa! Mas antes disso, entrou num site da internet e disse... Qual site? Richarlison.com.br. Richarlison site? Workshop de sexo seguro para idosos é cancelado por falta de interesse. O evento aconteceria em Portsmouth, na Inglaterra. Ah, lá em Portsmouth tem para muito habitantes com idoso. Mais de 60 anos, mas a Câmara Municipal cancelou o workshop porque teve poucas reservas. Franceses e suíços têm as meias mais fedidas da Europa. Pesquisa ouviu 3 mil pessoas em 6 países, os franceses e os suíços, então. São os mais fedidos. São os mais chulezentos. As meias mais cheirosas... São de quem, adivinha? Inglaterra, certa resposta, 1.000 pontos. A pesquisa só foi feita na Inglaterra. E mais quem? Outro país. Mais um país. Alemanha. Escócia. Errado, perdeu 1.000 pontos e agora acaba de pagar 10 mil e tem que lavar o chão do estúdio daqui a pouco. Não tem outra chance? Tem outra chance. Irlanda. Errado, mais 20 mil pontos, perde a mulher, namorado, filho. E lavar as vidraças que estão sujas. Então eu quero continuar. Alemanha! Ah, eu acertei. Os alemães têm um pé muito cheiroso, apesar da salsicha que eles comem, né? Quem aqui já comeu uma salsicha alemã? Eu, claro. Dá uma mordidinha. espirra um negócio. Isso mesmo. Na garganta, um negócio horrível. É, mas é bom, é bom. É muito quente, né? É bom, muito quente. Uma salsicha branca, aquela branca que tu aperta assim, quando morre. É nojento. Chama salsicha. Tá bom, Marcelo, muito obrigado, uma Marcelo. Uma delícia, viu? Valeu, vai daí, Potter. Por falar em Alemanha, Renata Medeiros, lá de Blumenau, adora todo mundo aqui, se diverte muito. E ela tá mandando aqui coisas sobre a Oktoberfest. Pá, demais. Já que tá rolando na Igrejinha, Santa Cruz e Blumenau, né? E Munique, né, meu? E Munique, se tem alguém nos escutando em Munique. Eu posso dar algumas curiosidades sobre Munique, se tu quiser. Morou lá em Munique? Não, eu li bastante sobre isso, é a minha festa favorita do já mundo. Já foste a Munique? Já teve em Munique? Já foi na Oktober de Munique? Nunca na Oktober de Munique, nunca fui, mas eu li muito porque é a minha festa favorita do mundo, né? Lá em Munique eles consomem mais ou menos 8 milhões de litros de chope para 6 milhões de pessoas. Todos eles tomam num caneco de 1 litro, né? Até o caneco de 1 litro. Até as 8h30 pode ir criança, a partir das 8h30 não pode, 10h30 todo mundo tem que sair do pavilhão e não pode levar o caneco. Caneco é lá primeiro deles, mundo, né, cara? Primeiro mundo. Blumenau tá parecido, cara. Primeiro Blumenau mundo. A gente foi, é um astral, cara. Blumenau, cara, é impressionante, é familiar, cara. É muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. Santa Meninas Cruz lindas. Também tá muito Santa Cruz. Legal. Igrejinha tá legal também. Familiar. Cinco famílias. Cada um tem o seu tamanho. Famílias, né? Mudaram, claro, né? Famílias, claro. Mudaram. E até lá em Munique o pessoal sabe que a de Blumenau é uma grande festa. Segunda, sim, maior do mundo. É a segunda maior do mundo, né? E aí? E a terceira maior do mundo tá entre Igrejinha e Santa Cruz, né? Isso. Como estamos em clima de Oktoberfest, elaborei aqui um guia prático para os caras, os foliões, principalmente para os turistas. Ah, boa. Minha. Número 1, meninas, Oktoberfest não é balada. Salto agulha e paetê não boa. São boas opções. É verdade, né, Brito? Não, lá em Blumenau, o que é paetê? Se for de Fritz e Frida, lá em Blumenau, entra sem pagar. Rodaica, explica o que é paetê. Paetê é aquele roupa com brilho, sabe? Pode ser uma lantejola. Não é legal. É paetê dinheiro, paetê cerveja. Número 2, R$4,75 o copo de chope. Pense nisso antes de sair derramando na primeira pessoa que vem pela frente. É verdade. Boa. Dá prejuízo, é verdade. Caro, é. 3, canecos em geral são sólidos. Quando acerta na cabeça de alguém, dói. Ai, que horror. Evite dançar segurando apenas pelo tirante. O tirante é a cordinha, né? Nem todas as loiras falam alemão. Maquiagem derrete com o suor, pegue leve. Ei. Os PMs não são seus amigos e eles não vão beber chope com você. Mas é engraçado, né? Que lá todo mundo oferece. Lá, né? Em Blumenau eles têm a roupa de alemão, né? A polícia militar. Vocês perceberam não, isso? Não, não percebi. É um bonezinho. Ah, então foi é um bonezinho estilizado ao estilo bávaro, né? Eram policiais. É, bem legal. Não, mas eu vi policiais. Mesmo, sim, lá dentro policiais, policiais com os bonezinhos de o bavos. Legal de Blumenau é que são dois pavilhões de chope normal, né, daquele que patrocina a festa, e tem um pavilhão especial só de cerveja artesanal, que tem chopes de toda a região ali, então a prefeitura mais uma vez investe nessa importante indústria, que é a indústria cervejeira ali do Vale do Itajaí. Dentro da Vila Germânica, em Blumenau, tem um parque de diversões. Se quiser, aproveite o início da festa. Evite o Crazy Dance depois do 10º chope. Outra coisa, depois dessa. Evite o Crazy Dance. É, às 2h até nem ficar por perto, né? Daqui a pouco tem uma aretusa andando por ali, aí tu vai levar uma aretusaça na boca. Oktoberfest toca música alemã e afins a noite toda. O repertório é repetido. Ao invés de reclamar, aprenda a coreografia e tá tudo resolvido. É que nem reclamar do samba no carnaval, né? Não é pode. Um barril de chove. Lembre sempre que haverá vida após outubro. Juízo. Renata Medeiros, lá de Blumenau. E Munique, são 3 cervejarias escolhidas lá, né? A mais antiga é de 1340, mais ou menos. E a mais nova é de 1600 e alguma coisa. O fundador tá vivo, os dois. As cervejarias, elas fazem cervejas específicas com o nome Oktoberfest pro evento. O KG tomou um mês só de cerveja especial. Né? Eu me lembro do primeiro fundador. Sim, lá. Pô, demais, hein, Marcos Pinheiro? É mais alguma informação relevante sobre eu amo aquilo, eu amo aquilo. A Bavária. Não, acho que é isso aí. Depois eu falo mais. Ótimo. Não, é porque daqui de todos nós, tu é o cara que mais sabe de cerveja mesmo, né? Eu gosto, né? Exato, que eu sei. Tu admira, né? Admiro. Estuda, né? Me emociono. Tá quase chorando, olha, cara. Eu vi uma foto de duas loiras me beijando na boca no Oktoberfest. Como é que é? Demorou. Ah, eu imagina, vi também. Cara. Como? Um lugar onde tem cerveja e mulheres e loiras se beijando na boca. Meu, acabou. Vai, KG. Tava indo bem. Tava vai, indo KG. Bem, né? O cara chega no médico. Doutor, eu quero fazer uma vasectomia, doutor. Não dá mais. Olha, essa é uma decisão muito complicada e importante. O senhor já consultou a família? Já. Os favores venceram por 14 a 1. Muito bom. Ô, Cajete, sabe o que uma vaca faz quando só nasce? Não, o quê? O quê, Almir? O que uma vaca faz quando o sol nasce? Acorda? Faz sombra. Faz sombra. Boa, Almir. Manda bem. Um... Tapa na cara de vagabundo! Pro Tainha, meu brother, e um... Tainha. Tainha. Pro Caio, cadastrador de cadastro. Vocês viram que a mulher, Machado de a mulher Melão já está com tá, utilizando tapa na cara? Não, é a maçã. É a mulher, Tiago a mulher Machado maçã. De Joinville que mandou aqui. Como assim? Uma terapia, tapa na cara de vagabundo. Tapa na cara de vagabundo. Vai daí, Rodaiquinha. Tá, tá, como tá, ontem tá, foi quase virando foi, fio. Como ontem foi o dia das crianças. O Dirceu. Anteontem. O Dirceu, ele ficou imaginando como seriam os bebês crianças no ambiente escolar. Não é tu, Dirceu. Obrigado. Dirceu, cara ali. O Dirceu é Figueiredo Cardoso. O zagueiro do Avaí, né? O Dirceu. É. E aí ele conta, o Piangers, por exemplo, é o CDF, não estudava, ia bem no que todo mundo ia mal e se achava superior. Sofria bullying por ser o albininho da escola. Ai, e na educação física ele ia de calça jeans pra não participar da aula. Isso é muito verdade, velho. Especialista em sacanear o laboratório de informática, geralmente fazendo alguma coisa nerd que só ele achava graça. É. Geralmente era rodeado de aspirantes a nerd que queriam ser como ele. Isso aí. Era isso? Hoje eu sou um aspirante a nerd que fico rodeando o Marcos, assim. Dúvidas, sabe? Sobre o iOS 5, essas coisas, aí eu ligo. Não, dúvidas minha Sony. Mas é impressionante como me leu bem esse cara. É verdade, cara. Só fazer. Estudado comigo lá no Bardão. O Potter, quando era criança, levava pão com chimia de casa como merenda. Comia merenda escolar, repetiu umas duas vezes a merenda escolar. Errou. Vivia contrariando os professores, sempre questionando alguma colocação deles. Acertou em cheio. Fazia arte, atirava bolinha de papel, queria ser engraçadinho, mas nem sempre conseguia. Acertou. Na educação física era o mais esforçado, porém o futebol deixava muito a desejar. Completamente errado. Capitão número 10, e titular artilheiro absoluto e juntava dinheiro pro ônibus. No futebol, o Potter se destacava pelas faltas violentas nos mais habilidosos. Assim quando eu comecei a ficar mais velho. Antes eu era habilidoso, agora só corro atrás. Eu sou o único cara que deu um carrinho que marcou o Chico Buarque de Holanda. Meu Deus. Na história do Chico Buarque de Holanda. Deu um só carrinho eu, no Chico Buarque. Só eu cheguei e ele me agradeceu. Pô, obrigado por um dia alguém me marcar. Que as pessoas não respeitam, né? Ninguém respeita. Toca nele. Ele Caetano, fica na bola, Caetano toca. Já jogou muito com o Chico. Lindo. Né? É lindo. Que lindo, Caetano. Meu Deus, que olhos, cara, que tem Chico. O Féter no colégio era o galã do ensino fundamental. Eita! Lindão! Essa cara, não. Ele era dois galãs, né? Seu nome era o que mais. Era o que mais aparecia nos questionários da questão. Quem você levaria para uma ilha deserta? Olha! Dos meninos, né? Os era meninos, aquele botaram. Questionário que a gente botava a pergunta lá no início do caderno demais. E as pessoas escolhiam um número e respondiam a pergunta. Demais. Que saudade. Hoje em dia as pessoas não sabem o que é isso, fica né? Como era divertido. Hoje em dia é o Forest Springs. Forest Springs. É, mas aquela época era melhor. Quando ele passava na frente das guriazinhas, elas se cutucavam e começavam a rir. Olha como ele era orelhudo! Provavelmente o Féter era o mais fominha da educação física. Não. Não, o Féter era o penúltimo a ser escolhido do time. É. Penúltimo. Maurício não. Amaral. Sou eu. Sentava no fundão, esperava uma rateada de alguém pra largar uma das suas pérolas. Sempre fora do tempo. Se alguma Obrigado, gente. Se alguma feinha começasse a espalhar pro colégio que gostava dele e lhe mandasse um recadinho do coração, ele mandava prender na cadeia da festa junina. Mas eu não sou tão mal assim. É assim, não, mas, é isso aí, mano. Tu estudou no Julinho, cara. Eu não sou tão malvado assim. Foi o maior empulhador do segundo grau de todos os tempos. Vencia os duelos de empulhadas. Bom, cara. Tipo, rima com rima, aí o outro respondia e por aí ia. Que te meteu, Maurício. É. Bangu. Rima com rima, sair com a tua prima. Bora. O Porã. Porã. O gordinho do colégio, o último a ser escolhido na educação física, normalmente virava goleiro. Era divertido. Não. Era popular. É bom jogador, Porã. Fazia as menininhas rirem, mas não tinha o glamour do Féter. Se tivesse, talvez não estivesse entre nós hoje. É. Na Globo, né, Porã? É morto, né? Na Malhação, acho. Na Malhação. Na Malhação. Mr. P. Mr. P. O mauzão do colégio andava sempre com camisetas de bandas, achava que todo mundo na escola era bitolado e tentava levantar revoluções estudantis, geralmente sem sucesso. Gostava de matérias nas quais podia discutir com alguém, tipo história ou filosofia. Isso aí, cara. Não gostava de ir ao quadro responder aos exercícios e geralmente não fazia as lições de casa. Na educação física, ele também é de calça jeans, mas participava assim mesmo, porque perfeito. Ele achava que não tinha problema nenhum jogar bola com calça jeans. Perfeito, perfeito. E era isso. Cara, KG. O Mr. Pio Piangas é inacreditável. Inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável. KG. Parabéns, Céu. Bom, quando o KG era criança, não existia isso. Ah, cara, o KG fazia parte do nascedor das escolas, onde os grandes filósofos gregos iam pras praças, entendeu? E aí ficavam falando ali, né? E o KG ficava ali prestando atenção. Sim, Platão, sim, o Totti, Sócrates. O Totti. É, ele teve as melhores aulas, né? Direto da fonte. O Totti, né? Era o melhor deles. Totti. É como eu chamava Aristóteles. O Totti! Quem mandou foi o Dirceu Cardoso de São Leopoldo. Ele pede pra mandar um fiada! Pra todo mundo que me conhece e tá ouvindo o programa. Ele disse: quando vocês quiserem apresentar a voz de Dirceu ao mundo, me convidem que eu apareço aí. Boa! O Maurício Amaral. Obrigado, Dirceu. Um abraço, querido. O Maurício Amaral tem uma coisa importante aí. O que é, Amaral? É, o Pretinho recebeu o e-mail da Vanessa, a garota do caso da IPTC. Ah, é verdade. É verdade. Ela tá reclamando da gente, que a gente falou mal dela. Não, fomos nós, foi o Piangas. Não, peraí, o Lelê falou que Piangas. Ela é baranga. Ah, foi o Lelê. Não, foi o Piangas e o Lelê. Não, falaram mais. Só quero falar pra Vanessa que eu não participei dos programas então, de quinta-feira. Olha só, vamos ouvir o que escreveu a Vanessa. Obrigado. Ela falou que não é uma vadia gambá que... Quem é que poderia isso? ter matado alguém e tá tirando foco, como a gente sugeriu aqui no programa. Meu Deus, não, cara. Isso não foi sugerido aqui, não. Vocês sugeriram isso? Não. Vocês são malvados, cara. Bom, ela falou aqui, ó, em primeiro lugar, não tá pedindo indenização à IPTC. É a garota aquela que foi cantada por um fiscal de trânsito, certo. Né? Via Torpedo. Vanessa da Silva, né? 25 anos. Cujo qual foi demitido hoje pela manhã da corporação, né? É, segundo ela, ela não tinha certeza que o álcool já tinha sido eliminado do organismo dela. Tá. Porque ela havia bebido... Na noite anterior? É, exatamente. Por isso, não resolveu não fazer o bafômetro, ao contrário das nossas afirmações. Ela não está tirando o foco da denúncia foi o fato do Azulzinho pegar o telefone do talão da multa e ter usado para fins pessoais, que segundo ela, quando tu é multado, tu deixa ali o teu endereço e o teu telefone. Teu contato, né? A gente falou isso agora aqui. É, exatamente. Eu tô pulando muitas coisas. Ela escreveu um e-mail muito grande. Ela então, tá braba com a gente? Tá bem braba. Ela vai nos processar. Ela falou que não quer 15 minutos de fama, e acha que a atitude dela foi corajosa. Ela entendam que não sou puritana e me sinto ofendida com cantadas. Ela falou que principalmente está ofendida porque recebeu uma mensagem de um profissional usou o privilégio do seu posto para obter o número dela. Esse é o X da questão. Eu peço desculpa para Vanessa pelos meus colegas, Vanessa. Não, desculpa. A gente não agrediu a Vanessa em momento algum. Que ela tá falando, a gente concordou. É que ela se assustou. Mas num determinado momento, o Lelê, ele questionou a menina. O Lelê tentou tirar a razão da Vanessa porque ela se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele disse, já que se recusou, pode ser que ela esteja acusando falsamente. Mas, enfim, é uma opinião de uma pessoa que foi prontamente argumentada e repudiada essa opinião. Nós não estamos aptos a julgar a situação, né? É, ela fala que tá assustada com a repercussão que teve, por isso que, né, ela não imaginou. Faz assim, Vanessa manda um e-mail pra pora@atlantida.com.br. Eu queria ver que tem na reportagem o decote, né, que ela achou que foi por causa do decote, que ela notava que o cara olhava pro decote. O cara ficava olhando pro decote, né? Eu queria ver o tamanho desse decote, pro cara ficar prestando muita atenção. Cara, assim. Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos tratar de com respeito que a situação merece, porque teve um pai de família que talvez ou um profissional que perdeu o seu trabalho, perdeu o seu emprego, talvez um pai de família errou. A mina tá exposta perde aí, emprego, mas não dessa perde forma. A cantada. Então vamos deixar assim, vamos deixar que as instâncias trabalhem. Responsáveis, pertinentes ao fato, trabalhem, né? E a gente só informa o que acontece. Né? Não comenta, né? Não comenta, não precisa comentar. Perfeito. Exatamente. Então, pra isso, vamos fazer umas cantadinhas. Vai, Geizinho. Vai. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Aí, Exazuzinho, agora. Gatíssimas. Gatíssimas. Deve haver algum arco-íris por por aqui. Por quê? Você é justamente o tesouro que procurava. Nossa! Gatíssimas, gatíssimas! Tu tens uma caneta? Por quê? Pra nós começarmos a escrever a nossa história. Mas o Zinho foi muito fraco. É. Gatíssima, te desejo metade da felicidade do mundo do lado. Só metade. O Azulzinho tinha o nome dela. Para, meu. No meio da campana, meu. Porque a outra metade, Luciano, pertence a mim desde que te conheci. Gatíssimas! Você roubou meu coração, meu. Acho que seria justo que eu lhe desse de volta, tá? O meu. Essa foi bem fraca. O meu, deixa eu completar. Bem fraca, já pode ser azulzinho. Foi o Lucas Bis, meu, que não quer ser azulzinho e que mandou a cantadinha. Não, não vamos pedir Bis. 27 minutos pras duas. Ok. É clá-clá. Classificados do Pretinho. Vendo Ford Focus 2008 1.6 Flex Prata, carro muito inteiro, quem tem Focus uma vez se apaixona, vou vender esse pra comprar outro, conforto, potência e economia, uma máquina. Tô pedindo 29.500, vendo Focus 08 @gmail.com. Outro, mais uma vez recorro a vocês. Me chamo Patrícia, sou de Floripa e dessa vez preciso da ajuda para vender o carro do meu paizinho. Ai, que amor! É um Vectra Sedan 2008, perdão, modelo 2009, único dono, modelo Expression, na cor preta. Expression! Estamos pedindo R$38.000. Interessados, enviem e-mails para vendovectradomeupai@gmail.com. Muito bom e-mail. vendovectradomeupai@gmail.com. Gente, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Qual é a pergunta, amigo? O maior churrasqueiro do planeta Terra. O maior churrasqueiro do planeta Terra. O maior churrasqueiro de todos. Carlos Couto. Alexandre Fetter. Oh, que isso, Amir? Não mereço tanto. Gente, eu fui em dois churrascos teu. Um, tinha gelo seco. Foi só um momento, não tem mais gelo seco. Gelo seco, a fumaceira na vida. Saí todo defumado. A chaminé tava entupida, Almir. Segundo, ontem eu conheci a tua nova receita ontem. Qual é, Almir? A costela 12 dias. 12 dias. Demorou, né, Almir? 12 dias. Coisa costela linda. Costela 12 dias. Ficou pronto até rápido, ficou em 3 dias. Três dias, ficou pronto. A gente baixou deu ela. Deu uma agilidade. Né? Deu uma agilizada. Deixou mais perto do fogo. Pô, que show de bola, costela 12 dias, né, gente? Pô. Tu tá reclamando, tá, mas tava de demais, né? Explica o que aconteceu. Não, é que nós fizemos um costelão 12 horas ontem, colocamos a costela às 9 da manhã no fogo. Aí eu passei o para dia comermos inteiro. A costela às 9 da noite. 9 da noite abrimos, tava o carimbinho ainda. Abrindo tava crua, cara. Tava o carimbinho ali em cima, ó, essa costela pode começar a ser. Tava demais a costela, tava demais o costelão. Não, ficou bom. O que tem aí hoje, Almir? Tem aqui o Mickey e a Ellie Fetter Barbecue of Panda Sustainable. Company, lançando um produto... Panda. Exatamente. Churrasco de panda. Churrasco de panda. Não pode, Almir. Exatamente, mas é mais gostoso. Não pode, Almir. Imagina o pandinha, coitado. Costelinha de panda é bom. Bem gordinha, né? Costelinha 12 horas. Tá louco, eu fico imaginando o pandinha me olhando. Qual é a cor da carne? É linda, né? Uma cozinha mais escurinha, né? Mais escurinha, dependendo de quanto tu deixa no fogo, né? Não, fazendo cru, né? Pezinho de mico. Quem aqui já comeu um pezinho de mico frito? Não, Almir. Pezinho de mico frito, uma delícia. Tá louco. É uma delícia. E o urso polar? Urso polar, caldo de urso polar. O ruim é descongelar o urso polar, né? Oh, demora, tem que deixar no micro-ondas os 3 dias. Não descongela a carne no micro-ondas. É o tigre. Não, tigre. A como carne. Assim? Claro que pode, querido. Não, a carne tu descongela ela na geladeira. Tranquilamente. E depois de um certo tempo tu pega esta mesma carne que estava degelando na geladeira e coloca na água. De carne ele entende, Almir. Ô, Elefante, acho que nessa não. Tu tá viajando. Não pode. Eu sei quando esse vagabundo. O vagabundo fará parte deste programa. Calma, Santaninha, calma. Até tu morreu, seu desgraçado. Tá faltando a tua morte pra gente ficar tudo feliz. Este de 2011 caráter, tu não passa, querido. Dia 12 de dezembro tu vai morrer com essa tua este boca. Vagabundo. Para. Não, vou falar uma que coisa. Não serve pra nada. Parou, Santaninha, parou. Produtos ruins. Santaninha, vou fechar teu microfone. Obrigado, Santaninha. Fala, Almir. Vou falar. Vagabundo! Tenho que valorizar o trabalho do Santana. E vou dizer um negócio, Santana. Já te chamei de boca torta aqui, não vou mais chamar de boca torta. A tua boca é reta, o resto todo que é torto. Que isso, amigo? Pelo amor de Deus, show a tua boca é reta. Eu vou pra cima desse. Vamos em seguida com o Pretinho Básico. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil, porque será pela grande rede Atlântida, 18 minutos pras duas, estamos de volta com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade, nova skin, um cervejão, se beber não dirija, as melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece, Panvel, você sempre bem, e daí, doutor Alceu? É, batamente! É nóis então aí, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Peter, Porto Alegre vai ficar sem a Copa das Confederações, doutor Peter. Feito! Olha que notícia. É triste, hein, é uma patuscada atrás da outra, olha, tem que respeitar, viu? Uma pena, a gente vai perder de receber aqui ou a seleção espanhola, ou a seleção do Uruguai, cheio de Uruguai aqui, ia ser bonito. Vai pro Recife, porque o ministro dos esportes é pernambucano, doutor Pedro. Que legal, né, cara? Não é não, cara, não é porque é pernambucano, é porque foi incompetente mesmo. Andrade Gutierrez atrasou tudo no Beira-Rio, o Inter atrasou lá, no porque queria fazer por recursos próprios, e aí Porto Alegre perde com isso. Todo mundo perde. Prefeitura, restaurantes, foi incompetente perde, também, o governo do estado uma série de incompetências. É muita incompetência. E aí, enfim, quando... E Recife tá pronto, né? Pode receber, fazer o quê? Isso aí. Vai começar os jogos pan-americanos, doutor Peter. Pan-americano, México, doutor Peter. Deixa eu só clicar aqui na notícia pra dar mais detalhes. Olha, boa, doutor Alceu. Vai ver os jogos lá, Brito? Não. Acho que o Brasileirão é melhor, né? Passa na Globo e na RBS TV. É verdade. Exatamente. E o Avaí acredita na vitória contra o Inter, doutor Peter. Acredita. Olha o Avaí. O gol do Dirceu. O que tu acha, Santana? Vai dar pro Avaizinho? Vai dar para o Grêmio. O Grêmio? Que é azul e odeia... O Internacional. Ó, falou o nome. Senhora. Pela primeira vez falou verdade. Este vagabundo. Era co-irmão, né? É. Tá meio esquecido? Siste. É isso, Daninha. Quem és tu? Eu, Marcos Pianjas. É mais um vagabundo no meio destes mau caráteres. Desta rádio. Esta rádio infame. Esta rádio que não pratica o bom jornalismo. Canta um Zeca Pagodinho aí, bate aí um aí. Vou... postar uma faixa amarela. Isso, sabe bem. Uma faixa amarela. Ué, é blog? É Twitch? É vou postar. E mandar tá no Instagram. Incendiar. A entrada da favela. Eu quero presentear. Quem mais, doutor Alceu? Era isso, doutor Pepe. Tá bem, doutor Alceu. Muito obrigado, tá? Pelas suas informações. Esteja novamente conosco às 18h30. Deixa eu mandar um abraço aqui em nome de todos nós, formadores de opinião, que recebemos ontem lá do grupo Prés Gastronomia, a Carla Tellini e a Jaque Meneghetti, um folhadíssimo de nata batida e chimia de uva preta. Um troço espetacular. Espetacular! Ah, só quem faz a melhor mil folhas do mundo, que é o Press Café, pode nos presentear com o que foi presenteado. Pra mim, o Press tá fazendo doce, cara. Muito bem, aliás. Tá fazendo doce muito bem. Obrigado, gurias, aí pela presa e tamo junto. Vai daí, Potter! Porto Alegre tá cada vez mais blitz, né? Ontem uma amiga minha foi pega uma blitz, se recusou a soprar lá o bafômetro. Ah, é? Vai pagar multa e aí eu tenho um processo, né? Tudo mais. E ela chegou indignada em casa. Porque vai perder a carteira? Não, porque o Azuzinho não mandou nenhum SMS. Ah. Ela se sentiu... Fui pega, perdi a carteira e o Azuzinho não chegou a cantar. Nem namoradinho conseguiu. Nada. Isso aí pode virar aquelas histórias do Fantástico, do Cupido, né? Que no final dá certo. É um bom enredo. Sabe lá quantos Azuzinhos já acertaram, né? Se a mulher gosta. Olha só, mexer com Vanessa com W não é uma boa... Fica a dica. É melhor deixar as Vanessa com W bem quieto. A dica que eu dou, no Facebook tu não precisa ligar pra pessoa. É barbada, é só pegar o nome dela, era sozinho ler o nome dela e depois catar no Facebook. Mas aí... Era só ficar quietinho aí no Facebook, tu... e aí, como é que tá? Vamos aí, tomar uma coisinha. Falou, quem sabe. Fala, Potter. Pérolas do Twitter. Somente os idiotas têm certeza de tudo. E digo isso com certeza absoluta. Não não entendo como alguém pode ser viciado em drogas em um mundo que existe chocolate e internet. Boa. Boa. Percebi que a bebida exalta a minha beleza. Sempre que minha mulher me vê bêbada, ela diz: bonita. Nem sempre onde há fumaça, há fogo. Às vezes é só um show de reggae. É isso aí, Magrato. Vida de merda. Quando cheguei em casa hoje pela manhã, vi meu pai com uma pena na cabeça, sem roupa, correndo atrás da empregada que também estava sem roupa. Meu Deus. Que isso? Meu pai gritando: índio querer plantar mandioca. Que isso? Que isso? Meu pai fazendo isso. Isso é uma vida que de isso, merda. Olha, mas que pai. A gente vai chegar lá um dia, cara. Não, tomara que não, cara. Eu não vou usar pena, pelo menos. Hoje meu chefe disse que todos iriam ser liberados na hora do almoço, mas alguém teria que ficar e atender o telefone. Acabou sobrando pra mim. Tô aqui há 2 horas e nada ninguém desse telefone ligou. Meus amigos mexeram no meu celular e trocaram todos os nomes da agenda para nomes dos personagens do Harry Potter. Tô há 2 horas trocando mensagens com... Dumbledore. Essa é legal, cara. Essa é legal. Boa. E aí, Marcola? Maravilhosa. Marcola o quê? Marcola o quê? Opa, perdão. Eu olhei pega pro Marcos. Pega na minha sacola. Que isso? Nossa, amor, minha vascularizada sacola. Me respeite. Minha grossa e vascularizada sacola. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gosta de fio de ovos? Gosta. Eu vi na 0 hora. É ruim ficar preso entre os dentes, né? Às vezes um vídeo vai no... Eu vou pra Bento esse final de semana. Eu vou pra Bento. Eu vou pra Bento com o Maurício. Ah, é, Maurício? Gente, cultura mundial. Cultura do mundo. Certo. Uma casa de... Põe uma trilha melhor. Põe uma trilha melhor. A trilha é essa. Capricha na trilha. Pô, mas essa é a trilha. Muito metida, né, cara? Muito metida. Bota aí a do Pipa Show. Uma trilha video show. Video show. Uma casa de massagens em Israel. Spa de Beleza oferece um novo produto aos seus clientes. Maravilhoso. O que que é, né? Massagem com cobra. Meu Deus. Como é? Por apenas $80. Ah, tá bom. Você cobra. Pode ter grandes cobras rastejando para baixo das suas costas. É mesmo? É uma experiência que lhe proporciona uma sensação muito acalmatória. Acalmatória. Afirma o proprietário do spa, Ada Barak. Podiam abrir uma casa de massagem de aranhas. Ada Barak descobriu há vários anos que cobras produzem uma sensação de relaxamento. Vai, que nojo. Imagina o quão relaxado a pessoa fica com uma cobra por perto. Uma cobra nas costas. Tranquilo. E a cobra é muito gelada. Quando né? as pessoas têm contato quente. Físico com as cobras, conseguem aliviar as tensões. Cobra é um bicho gelado. Rodarca nunca aliviou a tensão com uma cobra. Não, eu já peguei uma cobra, mas só fiquei mais tensa ainda. Mais tensa ainda. Muito, muito tensa. Fiquei muito tensa. Fiquei muito gelada. Paralisada. Sabe, Rodarca, quando a cobra fica deitada ao teu lado, se esticando. Não, eu não cheguei a deitar do lado dela, não foi preciso. Mas já fica a dica, se um dia tu deitar ao lado de uma não, cobra... Não, não vou, certo. Deixa eu continuar! E ela se estica... Tá na hora do meu texto! É verdade! Sou obrigado a concordar com ela. É a hora do texto dela. Isso é, maneiro, isso é utilidade pública. Na hora do seu texto você lê. Eu não fiz Wolf Maia pra ficar aqui sendo interrompido. Eu não fiz tablado da Globo pra ficar sendo interrompido. Tá certa, Neila. Eu fiz TV Pirata, meu querido. É verdade. TV Pirata. É verdade. Olha, grande mais do que isso, hein? Fez Pecado, fez Estúpido Cupido. Eu fiz Vamp. Fez Vamp. Vamp é uma das novelas de maior sucesso desse Brasil. Foi o Mederix do Estúpido Cupido. O Mederix. Posso terminar o meu texto? Pode terminar. Amigo do Carneirinho. O tamanho da serpente depende do tipo de massagem. Ui. As serpentes maiores aliviam tensões musculares mais profundas. As cobras ficam se enroscando? Ou é uma de cada vez? Vai ler algum livro? Vá no teatro? Vá colocar uma roupa decente pra sair na rua? Vá lidar com pessoas adultas e não com menininhas de 15 anos que não te seguram quando você dá um moche? Seu ridículo! Vai viver a vida! A vida é mais! A vida é mais do que dar moche no chão! Vou sair daqui, tô indo embora! Obrigado, indo embora. Neila! Foi embora! Tá vai daí, Rodaica! Vai tablar! Vamos tablar! De moche ainda, né? Uma dica pras meninas aqui. Peça coringa tanto do guarda-roupa masculino quanto do feminino. As camisas estão de volta no verão. Olha, Maurício, você usa tanto. As camisas, né? Claro que a Damilair não vai ficar de fora dessa tendência. As camisas femininas da Damilair sugerem produções elegantes para a estação. As queridinhas da vez são as camisas amarradas na frente. Elas vêm em versões jeans e em tecidos que variam desde os florais até aqueles que têm uma leve transparência e com bolsos. Adoro transparência. Falando nisso, vocês sabiam que os bolsos nas camisas ficaram populares lá no cinema, em Hollywood, nos anos 40. Naquela época, era muito moderno os galãs que fumavam, eles guardavam o cigarrinho. O Santana até eu hoje faço só usa. Isso até hoje. Hoje. Só que olha isso não tá bolso. Mais em moda, Santana. Cigarro caiu total de moda, mas não precisa acender o cigarro por causa disso, Santana. Continua na camisa. Agora para carregar outras coisas, como celular, por exemplo. Que massa. Eu nunca largarei o cigarro. Não, apaga o cigarro, Santana. Aqui, que nojo. Meu cigarro quer? Não, eu não aqui, fumo. Aqui, ó, fuma odeio, uma só. Não. Vai gostar. Não, o bolso da minha camisa também da Damilair para carregar meu celular, minhas coisinhas. Meu celular Damilair na minha camisa Damilair. As camisas Damilair trazem combinações de estampas e cores na gola e nos punhos. São lindinhas, a cara do verão. Pra saber mais, dá pra acessar a Damilair na internet, damilair.com.br. Tem a página no Facebook também, que é Damilair Jeans. Aproveitar e mandar um beijo pra galera da Damilair aqui do Barra, em Porto Alegre. Estive lá na semana passada, conversando com o pessoal, escolhendo umas roupinhas. Bem legal. Muito obrigada, gente. Eu beijos. Nunca escolhi roupa na Damilair. Por quê, gente? Porque eu não consigo chegar até lá, é longe o ônibus lá, que leva até o Barra. Mas tem Damilair no centro. Tem no centro. Na Andradas, ali. Qual é que é, Amaral? Hoje tem Pretinho Básico em Picada Café, na Feira do Livro de Picada Café. A gente vai sair daqui direto. Parabéns. E vai pra lá. E amanhã tem Balada do Pinheiro! Na Oeste Atlântida, em Xangri-Lá, lá no Litoral Norte. Ingressos antecipados, garanta já o seu, porque a festa tá bombada em Lojas Gang e também Nara Núbia de Capão. Que nomezinho difícil, Nara, né? Núbia? Nara Núbia de Capão. Grande. Você garante o seu antecipado lá pra Balada do Pretinho, amanhã em Atlântida. Cidada! Tem uns e-mails aqui do Bruno Dornelles, meu. E é aquele de meio do malandro mesmo, tá? O malandro mesmo é o... Certo. Legal. Malandro mesmo é o pato que tem o dedo grudado pra não usar aliança. Isso. Então, malandro mesmo é o Mário Bros, tá? Por quê? Que tira a moeda até do tijolo. Malandro mesmo, meu... É o Lula, lado, que tem 10% de desconto na manicure. Não, mas 5, né? 10. Só se fizer os pés, né? A manicure é 10. Manicure. Você já viram o Lula fazendo hang loose? Meu Deus. É rádio, tá lá, ninguém viu. E no show de rock, gente. O Lula no show de rock. Yeah! A número 1. Heavy metal. Malandro mesmo é o Charlie Sheen, tá lá, que era pago pra interpretar ele mesmo. Malandro mesmo é o Luan Santana, que não tem que olhar pros dois lados pra atravessar a rua. Ele é vesguinho, ele, né? É meio vesguinho. Malandro mesmo é o seu Madruga, tá lá, que durante 40 anos nunca pagou aluguel. E só dizia que era 14 meses. Então, esse não foi é do Chaves, é piada do Chaves. É piada do Chaves. Do Chaves, é. Então a última, o malandro mesmo é o coelho, tá lá, que já lasca com os dois olhinhos vermelhos, que é pra não deixar fuga. E malandro palinho, mesmo é o cara que faz o seguro com a HDI, boa, cara. Esse cara é malandro no melhor sentido da palavra, porque ele vai economizar até R$500 na hora de contratar o seu seguro com a HDI. Então, malandro, não vacila, não rasga dinheiro. Pede aí pro teu corretor cotar o HDI Auto, o seguro que só não é superior no preço. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor. Era isso, vamos ficando por aqui com o Pretinho Básico. Vem aí mais um trote do Geiso no cabelo no espaguete. Tu tentou falar com o Minotouro, cara? Eu não tentei, eu falei. Ai, o Minotouro, que é o irmão do Minotauro Nogueira. Os dois. Falou com os dois? Com os dois, pra dar no sarampo. Vai tomar um pau, hein, meu? Não, eles são meus bruxos. São meus bruxos, é mesmo? Vamos dar no sarampo, meu. Vão dar no sarampo? É que esse dia tá jogando bola, tá lá nos Sertórios ali, a gente tem campinho de vaso ali na Sertórios. Sei. Lá, a gente tem um joguinho que joga na Sertórios. Sei, eu sei. E aí, meu, me deu a bomba por trás, meu, foi trimal. A bola por trás ele é tá ruim, né, gente? Outras bolas nas costas. Me deu uma porrada, aí eu liguei pro seu Minotauro. E a Jenny, onde é que tá a Jenny? Tá jogando videogame com o sarampo. Ah, tá, tá bem. Então vamos ver aqui o Geiso. Tu falou com o Minotouro ou com o Minotauro? Com os dois, meu. Até com que os dois. Sim, meu, que lugar da frase tu não entendeu que eu falei com os dois, meu. Que não, meu. Tu tá, como assim, cara? Meu, é eu acho que tu foi... Que parte foi, da frase foi trollado. Foi trollado, foi trollado pelo trollado ao vivo pelo no Geiso, Pretinho pelo Básico Geiso. Pelo Geiso, é isso? Olha aonde que chegou. Tá bem. Mas é nóis, ó. É muito nóis. Voltaremos logo mais às 6 da tarde. Muito obrigado pela sua audiência. Até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, é você sempre bem. E a frase do dia de hoje é a seguinte: a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. Bye!